Histórias com Vida, Vidas com História. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 horas e às 17 horas. E reposição no último domingo de cada mês, às 4 horas da tarde. Histórias com Vida, Vidas com História. Um programa CLDS de Oliveira do Hospital para ouvir na Rádio Boa Nova. Bom dia a todas e a todos os ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos ao 20º programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Hoje temos o gosto de estar à conversa com alguém que há muito queríamos ter no nosso programa. Já vão perceber porquê. Trata-se do Sr. António Júlio. Partilhamos o mesmo nome, que não é muito habitual, mas o meu é o primeiro e o seu é o último. O Sr. António reside na localidade de Penalva de Alva, sede da União de Freguesias de Penalva de Alva e São Sebastião da Feira. Para além de muitas outras coisas, é um profundo conhecedor da história da localidade de Penalva de Alva, onde sempre residiu. Já tem uma vida muito longa. Nos 91 anos que já viveu, viu muitas mudanças a acontecer no mundo e também em Penalva de Alva. Vamos falar sobre algumas delas. Viu chegar a eletricidade, a televisão e o telemóvel. Apesar disto, a sua paixão sempre foi ser cesteiro. O Sr. António Júlio ainda hoje faz cestos. A realidade desta profissão mudou bastante, como já vamos falar, mas a sua arte continua intacta. É de facto inspirador conhecer a oficina onde este senhor ainda desempenha a sua arte. Menos. Muito menos que antigamente. Faz menos que antigamente. Já não interessa. Ao longo da preparação deste programa, tivemos o gosto de aprender as várias fases da confecção de um cesto. Esperamos que todos os ouvintes também fiquem com uma ideia. Para além de ainda manter esta atividade, o Sr. António, para a idade, ainda mantém uma forma invejável. Faz ainda grandes caminhadas. Como já teve a oportunidade de perceber, o 20º programa está recheado de histórias e vivências muito interessantes. Sem mais demora, vamos ao que interessa, ouvir todas essas histórias e experiências. Fica para nos ouvir. Histórias de vida. Vidas com histórias. Bom dia, Sr. António. Está bem disposto? Estou bem disposto. Pronto, é o que interessa. Então vamos começar pelo início. Onde nasceu? Nasceu em que localidade? Eu devia ter nascido aqui na Quinta do Caniceu. Na Quinta do Caniceu? Onde é que é a Quinta do Caniceu? É aqui onde estamos? É mesmo aqui onde estamos. Exatamente, em Penalva, não é? Sim. Pois, na altura ainda não havia, há 91 anos atrás, ainda não havia maternidades, ou se calhar já havia, mas as pessoas daqui não iam. Pois, eu parece que a minha mãe nem sequer a conheci. Vivia com dificuldades e por infelicidade nem sequer tenho uma fotografia dela. Pois na altura também não havia fotografias, não? Era difícil. Tenho uma fotografia dela que não havia, como já, telemóveis. Pois, claro. Havia de haver alguém na localidade aqui em Penalva que fazia o papel de parteira, não é? Mesmo sem. Pois, isso. Sim, papel de parteira. Pode ser isso, já não era bem, não é? Essas mulheres que já tinham algum conhecimento sobre isso, já tinham algum hábito, não é? Faziam vários. Ajudavam a parte, exatamente. E há de ter sido assim também que o Sr. António nasceu, não é? O Sr. António nasceu numa família de quantos irmãos? Irmãos, foi aquela que morreu. Só tinha uma irmã? A única irmã. Pronto, você era mais velha ou mais novo? Ela era um pouco mais velha. Pois. Ela... Olha, o que até era estranho, na altura, só ter dois filhos, não é? Porque normalmente as famílias tinham muito mais. Mas aquele tempo, só tenho conhecimento, só ter aquela irmã. Hoje, certo. Hoje tenho outra, mas é de segundo grau. Era. Ok. Já muito bem. Mas eu, naquele tempo, não tenho recordação de não havia fotógrafos com agraiá, não havia nada. Sim. E eu, o meu primeiro filho que tive, o Anjinho, veio apenas 48 horas. Foi na Quinta de Santo Tomé e. Onde você vivia na altura? A primeira morada foi lá. Chamava Quinta de Santo Tomé, onde agora está o meu cunhado. Era uma. Também já morreu essa mulher. Chamava-se Esparteira. Pois é isso, é isso. Na altura não havia possibilidade de ir para as maternidades, havia pessoas que ajudavam. Ajudava o nascimento, como era aquilo. Claro. Mas havia ter nascido esse anjinho até às 5 da manhã. Só na parte da tarde é que recorremos a outros pontos. Pois, sim. Para conseguir. Para ver se corríamos. Aquilo. As mulheres sabem que tem aquelas horas de nascimento. Claro. Mas não nasceu até aquela data e olha isso, é para a mãe. Era o seu primeiro filho ou já tinha algum? Foi o primeiro filho. Pode, são situações mais. Tenho eu a Filomena e o Fernando. Sim, sim, exatamente, muito bem. Mas essa. Depois nasceu, foi no hospital. Olha, muito bem, já foi no hospital. Fui para o hospital. Ok. E lá. Foi o nascimento. Muito bem, Sr. António. Então, mas, como você me diz, dessa parte da infância já não tem muitas recordações, não é? É normal. Mas ainda se lembra onde é que andou na escola? Ou se andou na escola? Então, andar na escola foi naquela escola, Polarinho, em Penalva da Alva. Ainda havia, não é? Pois, também. Havia nessa altura a escola em Penalva da Alva? Pois, era aquela onde era hoje... Onde hoje é o quê? Onde foi a casa da junta. Ah, onde agora ainda está lá uma escola, é ali onde está o elevador agora. Não, era não, aí. Não, essa não. Essa onde eu andei, havia, nesse tempo havia cá muita malta, muita juventude. Pois, sim. Ali é que foi a nossa primeira escola. Mas é ali, vamos lá ver. Que é, para, é no centro de Penalva. No centro de Penalva, ok. Pois, onde está, até lá estava uma placa, chama-no, acho que José Lobo. Ah, ok, muito bem. É muito o Pelourinho. Estava. Ok. Foi o Pelourinho. Era. A Tonha andou na escola até que idade? Na altura não dava para andar muito tempo. Já, ainda andei até ter, talvez, entramos para a escola para os 7 anos. Naquele tempo não havia pré-escola nem nada. Era, claro, sim, sim, só entrava para a primária. Era, sim, era só sim. Aquela escola. E lá andaram, lá aprendi as poucas letras que ainda hoje sei. E bem, olha. Olha, diga-me uma coisa, porque em algumas localidades dizem-me isso. Na altura a escola masculina era separada da feminina ou era tudo aqui em Penalva? Era tudo junto. Em Penalva era tudo junto. Era tudo junto. Olha, mas havia outras localidades que era separado. Pois, mas ali podia separar lá dentro da própria escola. Havia aquelas carteiras assim, de madeira grande. E se ela está a 4 alunos numa carteira. Pois. Era na altura que havia muitas crianças. Pois não? Havia lá muita gente. Sim. Era, e bem? Havia lá o mínimo uns 30 e tal alunos. Pois, e bem? Naquela escola. Muito bem. Era, a Tonha andou na escola depois até que idade? Até cedo, imagino. Até ter, talvez, a idade dos 10 anos. Pois. Até e depois foi trabalhar? Depois. Tens que procurar outra vida. Claro. Fui trabalhar, mas nesse tempo ainda vivia lá com o meu filho pai. Ok. Que não, eu não tive outro amparo de mais ninguém. Pois, como a sua mãe também faleceu. Foi assim. Tive só aquela. Lá vivemos um quadro. Com dificuldades, não é? Um quadro. Olha, na altura também não era fácil para ninguém, não é? Ela era. Mas você ajudava o seu pai no trabalho, nos trabalhos dele? Éramos os dois no mesmo ramo. Mas a fazer o quê? Era cestos. Pois, e logo aí, então foi logo aí, quando saiu da escola, que começou a aprender. Pois, estive lá sempre. Os cestos. Foi. Aí, eu fazia uma coisa, fazia outra, o dois faz tudo sem ter mais. Sim. E sem mais ninguém. Que isto é. Mas só o ajudava nos cestos, não, também o ajudava na agricultura? Ajudava-se, naquele tempo vendia-se para as feiras, para todos os lados. Claro. E a gente fazia muito cesto aí. Havia muita saída, não é? Tinham que fazer muitos. E havia muitas madeiras naquele tempo. Também. Também havia muitas madeiras para se trabalhar, claro. Sempre no, nos cestos. Não é? Você ainda se lembra aí por essa altura? Pronto, estamos a falar aí nos anos 40, 50. Ainda se lembra nessa altura quanto é que vendiam cada cesto? Mais ou menos? É que era o tempo do escudo. Era. Sim. Quando se vendia para aí? 5 até 10 euros, por aí assim. Ok. E vendia nas feiras? Era em todas as feiras. Tínhamos uma... E também havia de ter aí clientes da região, não é? Que vinham cá. Era vender nas feiras, porque éramos a vender. Quais eram as feiras aqui mais próximas que você ia? Mais próxima era a Feira de Oliveira. De Oliveira, depois era, fomos para mais longe. Aqui na zona de Penalva, houve feiras? Aqui na feira, a feira que havia mais antiga, que me lembro mais, foi a da Avô. Era a da Avô? Mas outras parece que não havia por lá. Então ali aquela depois de Alvoco, como é que chama aquela terra depois de Alvoco? É? Já em Ceia? A vida? Ah, também em Ceia. Em Ceia também havia feira. E a Feira da Vida, ainda hoje já? E da Vida, mas para esse lado não ia. Você não ia? Não, era para o lado de Formos Aparelhos, que chama lá Santa Marinha, e Santo Lá, onde esse tempo ainda lá vivi, a pedra que para lá para tão longe. A gente chegava lá cansado na véspera da feira. E depois, ou outro dia, é que se era perto lá do centro da feira, onde a gente dormia. Uma vez, recordo isso, passava por estas terras. Ali era Santa Eulália, era Lagos, e todas essas territas sempre a pé. Pois, não havia outro. Depois, tinha que ser a pé, não é? Mas toda a gente da malta dos canageiros era muito bem estimado. A gente estava lá, estava um estito aos donos onde nos dava a dormida. Pois. E onde íamos dormir, chamam lá Paranhos. Lá dormimos, não é que era uma palheira, mas a gente queria descansar. Claro. Lá estava o baixo, o cavalo preso à manjadora, e nós ali, olha, dormiam mais quentes, não era? Dormiam mais quentes. Aí foi, era a nossa paragem. Sim, e descansavam lá, não é? Elas paravam e lá comia qualquer coisita. Essa zona tinha uma taberna, tinha lá uma lojita de coisas. Pronto, já enganava o estômago, não é? Já. Como se costuma dizer. E lá comia alguma coisita. Muito bem. Mas também trabalhava na agricultura, nessa altura? Já fazia... Já cultivavam, não é? Nesse tempo, a gente trazia... Os pais tinham gado no campo, agora que vê tudo abandonado. Na altura não havia nada abandonado, não é? Nesse tempo era tudo cultivado. Até não sabemos... Cortava-se o mato para estrumar para fazer a cama aos animais. Não era como agora, que agora está tudo. É como se vê. Sim, sim. Ninguém limpa nada. Pois, é verdade. E isso é falar dos grandes focos. E a trabalhar no campo, como você me dizia no outro dia, trabalhar no campo era viver com alegria na altura, não é? Ah, pois, isso foi uma frase que ouvi. A gente trabalhar no campo é alegramente. Trabalhar-se alegramente. Dizia-se aqui sempre Penalva. Porque a gente trabalhar no campo era só para ver as coisas a crescer. Para comer? O resto da vida era dinheiro. Não, pois, dinheiro não havia. Era só para trabalhar alegramente. Porque o resto não havia dinheiro. Lá se vendia algumas coisas e a gente grava gado. E muitas vezes até se trocava, não era? Por outras coisas, trocavam-se umas coisas por outras. Criava o gadozito, tinha sempre galinhas, galas, essas coisas todas, animais, para se ter toda a própria carne. Quando aparecia alguém, ainda se vendia qualquer coisa. Bom. A feira. Que já disse também agora mais longe, era São Martinho. Era São Martinho? Chama lá Santa Marinha. Santa Marinha? Sim. É lá para. Acho que é para lá para cima, para o lado de Pinhanços. Ah, pois, para sair. Porra, vocês a pé até lá. Lá se vendia. Ainda eram umas horas. E tinham que levar os cestos todos à cabeça, não é? Foi o que lhes disse um dia em Domingo de Ramos, íamos sentar para a igreja e nós passámos ali na rua com os cestos. Com uma carrada de cestos, não é? Era para tão longe. Até não venderam logo ali os cestos, com as pessoas a entrar para a missa, não? Defendia porque já tinha cestos. Pois, sim. Depois lá chegámos a essa dita terra, mas toda a gente nos tratava bem. Era, então, se calhar vocês também não tratavam mal ninguém, não é? Nós fomos amigáveis. Toda a gente nos respeitava. Era, e lá se vendiam os títulos outro dia, e outro dia lá se voltavam, uma vez a pé, outra vez apanhava-se transporte, era conforme calhava. Claro, depende. Mas lá nesse lugar onde a gente dormia, onde a gente parava, chamava, era o que isso é, e lá por cima, lá onde que tinha o semeão por lá, muito centeio, muito terreno centeio, por baixo era o rebanho de gado. E por cima, uma cobertura, um tabuado, assim, era a palha. O gado no inverno não lhe deixava passar frio, então até aquecia. E lá nos dava umas mantas para a gente lá se estender e tal. Estava para descansar umas horitas, não é? Assim se passava o tempo. Sim. E sempre utilizou o castanho para fazer os seus, sempre foi com essa madeira? Sempre foi, era castanho mimosa, mas... Mimosa também? O castanho é só para tirar estas fitas, assim. Sim. E para isto. Isto é que é tudo castanho. Mas, de resto... Não isto também já chegou a fazer com mimosa? A mimosa era só para o aro. Ah, para o aro, pois. Era só para o aro. Tá bem. Não era... Sempre foi, então, com a mesma madeira que fez? Sempre foi. Era, a principal madeira era o castanho. Muito bem. Isso é a base essencial disso. Muito bem. Mas diga-me então, aqui para ver se quem nos está a ouvir percebe mais ou menos, quais é que são as várias fases para fazer um cesto. Primeiro tem que se ir arranjar a madeira, não é? Pois, primeiro tem que se... E isso tem alturas do ano específicas? Até a altura do ano é a madeira para se fazer, tem-se que constar... aquele que está ali já tem os rebentos em volta, as madraças até o primeiro ano. É o primeiro ano. Depois, aquela madraça, o primeiro ano, passa-se a mão para se limpar, para ficar sem lisinha, fica sem galho nenhum. Daí do primeiro ano até os. Já tem um, até mais 3 anos, são. É que consta, é que engrossa o pau por baixo e medra. Aquele que está ali, até aquela altura que está ali, foi a primeira medrança, até ali. Aquele pau é limpo, é lisinho. Para cima é que se conta os anos da madeira. Exatamente, sim. Daquela primeira haste para cima, a gente conta os anos das medranças. Certo, mas depois isso não, possa, não pode ter, além de... De 4 anos. Ok. Além de 4 anos já se torna dura. Já nos dá. Então, mas você depois disso corta então os paus, não é? A madeira para fazer este trabalho tem que ter. São 4 anos. Além de 4 anos já. Ok. E o corte deste material ainda não pode passar de dezembro, janeiro e fevereiro. Ok. Depois, janeiro e fevereiro. E depois mete-se a secar, molha-se. Depois tem que ir cozida, tem que ser cozida no forno, era no forno, antigamente era no forno. Mas agora eu trato, eu arranjo a maneira de o cozer. De dar a casca para aí, sete paus, encostar ali ao muro e ponho o fogo por baixo, okay. A arder, aquela parte por baixo fica queimada, vira os paus ao contrário, pois. Fica ao contrário, fica. E queima das duas partes. Do outro lado e a própria. E assim muito é que. Bem. É que dava. Ou seja, primeiro corta-se nesses meses, depois tem que se queimar, não é? Ir ao forno, agora tem essa estratégia nova. E depois pode-se conservar um ano. Cada pau deste pode-se conservar até um ano. Para dar isto, que não apanha caruxo. Ok. Mas depois, se estás bem seca, tem que ir para a água. Tem que ir para a água aí pelos 5, 6 dias, até 8 dias de forma. Estar 8 dias em água, para amolecer, não é? Para tirar isto que está aqui. Para fazer as tiras, não é? Senão, seca não dá nada. Pois, é isso, pronto, é isso. Seca não dá. Vai para a água, depois de estar amolecida, você como é que corta depois essas tiras? Depois é aberta, assim, aberta com a faca, ou com o fodão, e tira-se estas fitas assim. Muito bem. E depois, com as fitas de madeira, é que entrelaça para fazer os cestos. É que se começa a fazer os cestos. Exatamente. Ou seja, a época do ano que se faz mais cestos há de ser ali a partir de maio, não é? Sei lá. É possível fazer cestos todo o ano? É, se faz todo o ano. Depende. Pois, por exemplo, antigamente, quando tinha mais saídas, se calhar tinham que fazer mesmo todo o ano. Pois era, quase todo o ano, mas isto não dá para... Você, agora, não é? Você e o seu pai, por exemplo, quando vendiam cestos, quando ele era vivo. Eu, aqui onde estou sentado, já que estive para tirar mais um rendimento do trabalho que eu fazia, tinha que estar até 10 ou 11 da noite. E aqui, quando ele... Se a ter aqui, já que vivíamos, criei aqui os filhos, nesta casa, sim, não era assim muito bem, mas criaram-se cá. E tinha ter três candeeiros. Era, eles, mas os candeeiros nessa altura já eram eletricidade? Tinha ter toda essa... Tinha ter... Era petróleo, havia os candeeiros em vidro, ainda hoje se vê, talvez em algumas montras. Mas era com petróleo que acendiam? Era petróleo. Pois, sim. Eu já vi isso. Tinha um registro, aquela boa. Dá aquela luz. Pois para trabalhar. Aquela coisa era tão chato. Havia uma escola que estava, era o senhor Lino, os senhores a ir a de Coimbra. Porque aquilo começou a ver a eletricidade, começou a aquilo a desaparecer, e ninguém comprava nada daquilo. Pois. Era só quem tinha possibilidade de ter eletricidade. Aquilo enrolava. Mas esse senhor das Caldas vendia esses. É? Mas esse senhor das Caldas que você está a dizer vendia esses candeeiros? Ainda vendia, tinha lá uma loja. Era o senhor ainda. Sim. Tem o táxi. E vendia esses candeeiros, mas depois. Se ia ter as candeeiros de vidro, para que ter, pois aquilo não era, dava era o suficiente. Se ia ter depois, mais tarde, era Petromax. Petromax, pois, também é com azeite, não é? Mas não é tudo isso era, não há nada com aquela... Uma eletricidade, não é? Não, assim como o Chelo e o botão e a... Olha, mas na altura não havia, não é? Não havia outras possibilidades. Muito bem. E eu tinha que ter... Se ia ter três candeeiros. E diga-me uma coisa, quanto tempo você demora, agora, não é agora, nessa altura, quando era mais jovem, quanto tempo demorava a fazer um cesto? Um cesto. Depois de já ter a madeira pronta a trabalhar nela? De princípio ao final, eu 3 horas. 3 horas, olha. Nada menos. Mas para tirar algo ao dentro do meu trabalho, tinha que estar aqui até 10 ou 11 horas da noite. Pois, é isso que é que estava a dizer. Tinha que ter uma empreitada para tirar algo. Claro, não era só com um ou dois cestos que se safava, não é? Tinha que fazer muitos. Tinha que trabalhar muita hora. Exatamente. E qual era a utilidade que as pessoas antigamente davam aos cestos? Hã? Qual era a utilidade que as pessoas antigamente davam aos cestos? Até os cestos serviam para levar para o campo a... Marmita, a merenda, não é? As merendas, os almoços... Não, Se calhar também para trazer as colheitas para casa. Pois lá, não é? As cebolas, as batatas. Dava para isso tudo. E o milho. O milho também era. Trazia-se nos cestos. Tinha que estar. Sim. E a espalhá-lo, não é? Para sair a moinha do cesto. Nunca lhe aconteceu ninguém reclamar um cesto por ter arrebentado com alguma coisa mais pesada? É? Imagina, de carregar alguma coisa mais pesada, como batatas, o cesto a arrebentar. É para aquilo que... Pode acontecer, não é? Pois, mas o cesto partir. Havia outra coisa que já se preocupou, era cestas, assim mais compridas. Pois. É, isso é que trazia lá mais quantidade dentro. Até pão, às vezes, quem ia fazer o pão, não é? Isso já desapareceu, isso. É, quem fazia. Sim, essas cestas maiores. Agora, era... Assim, quantas pessoas ainda fazem cestos aqui por Penalva ou por esta zona? Isso já são poucos. É só ver que já o Manel. Aí o Manel, pois, o Sr. Manel também. E Xeroneiro. O Sr. Manuel também faz, também sabia. E é você, não é? E ali na feira não há ninguém, não sabe? Não há lá mais ninguém. Onde? É uma pena, porque é uma boa arte. Estes materiais mais rápidos de fazer e as fábricas vieram influenciar... Vieram substituir os cestos, não é? É, pois, isso... Hoje quem compra um cesto é ainda vai... É uma relíquia, exatamente. É, mas o resto do... Você ainda vai vendendo alguns? É que há tempos tinha lá uns 15 e só tenho dois. Pois, mas as pessoas compram nem é tanto... É, como... às vezes vão ver... Já estou lá na... Vão ver a internet, estou assim, estou lá também já. Pois, pois. E depois lá ainda fui a vender os três. Oh, ainda bem, ainda bem. Agora é só tenho dois. Ainda poderei fazer alguns, não. Sim, vamos ver. Mas, agora também você já com 91 anos, ou senhor? Já não também, interessa. Pois, já, olha, que lhe dê saúde. Já não interessa. Trabalhar mas vamos muito. Voltar então aqui à fase mais antiga. Você depois, para além de fazer os cestos, contou-me que também trabalhou na construção civil, nas obras, não foi? Era servente. Também. Pois não podia viver também, ou seja, na altura também não vivia só da venda de cestos, mesmo vendendo mais. Tinha que procurar outra vida que pois, não dava nada. Não é? E depois, principalmente depois, quando se casou, casou-se com que idade? Já tinha 30 anos. Já foi uma longa idade. Ah, depende, se fosse agora, é o que mas naquele tempo, nessa mulher e assim, agora não é como agora. Sim, os tempos mudaram, não vamos comparar, não é? Os tempos pois, mudaram. Pois, isso não, e depois, vai. Quando se casou, casou-se aonde? É, a minha primeira morada foi onde já disse. Não, mas a igreja foi aonde? Ah, foi na igreja de Penalva. Na igreja de Penalva. Mas aí foi as coisas legais. Certo, claro, então. Foi as coisas tudo legais. Bem, mas casou-se lá em Penalva, ainda se lembra do dia do casamento, já não? Isso, já tenho bem a recordação, tinha 30, devia ter algum... Não, você tinha 30 anos, certo, mas o dia do casamento foi no verão, no inverno? Acho que foi mais na parte do verão. Acho que foi na parte mais no verão. Aquele dia não... Desse dia também há fotografia, já não há fotografia? Da altura era complicado. Há alguma fotografia? Já, tenho lá fotografia, mas em casa ainda há tenho fotografia. Certo, pronto, olha, ainda bem. Mas o que é... Não é bom. Foi o jantar... E a boda foi onde? Foi na casa da cidade do Areal. E neste tempo era também de lá. Da Sociedade do Areal, que é a casa, ou seja, é aquele edifício que está ao pé da Praia ao pé da Praia do Rio, não é? Sim, da Sociedade, sim. É da Sociedade. Mas foi jantar. Mas já ouviu, vocês chamam aquilo de Areal, aquilo antigamente tinha um Areal maior, então, porque agora nem tem um Areal muito grande. Não, temos um Areal porque era. Está ao pé do Rio. Naquele não é? Tempo não havia lá prédio nem nada. Okay. Era o Areal onde a gente ia passar tempo. Certo, certo, e muito bem. Onde se fariam os nossos jogos tradicionais. Sim, olha, essa parte já lá vamos. Muito bem, então o casamento foi lá. A boda foi lá. Foi na muito igreja. Bem. Foi por aí. Se calhar, como você, também muitos outros se casaram lá, não é? Se calhar, na altura, aqui na zona, na localidade de Penalva, era normal a boda ser lá. Foi uma boda caseira que a malta tudo comeu. Tudo gostou, comeu. Exatamente. É um dia diferente, não é? E da prova é até o pipito de vinho, porque a malta... Então, pois, exatamente. Até aí, que depois foi uma ovelha. Foi uma... Convidei uma que fazia os jantares, sabia fazer toda a comida, bolos e uma coisa, e tudo isso. Olha, e foi boa dar voltada. Exatamente. Ninguém saiu de lá com fome nem com sede, não é? Nada. Só se quiser, é o mais importante. Até deu para outro dia e tudo. Pronto, está a ver, é isso mesmo. Foi uma fartura de tudo. Pronto, também um dia não são dias, não é? Ainda e depois, hoje. E nessa altura já tinha algum filho ou foi depois? Não, foi depois. Depois de casar, depois é que teve os filhos. Pronto, e a partir daí só os cestos não chegavam, teve que arranjar outro trabalho. E andava nas obras. Também trabalhava no campo porque vendia-se tudo. Olha, essa também é uma questão interessante, que é uma coisa que hoje em dia não acontece. Na altura, podia-se cultivar muito, quanto mais cultivasse melhor, porque mesmo aquilo que não se comia, vendia-se. Era cultivar muito e trabalhar muito e o resultado era nenhum. Não, mas eu estou-lhe a dizer, mas aquilo que você não conseguia, ou seja, cultivava a mais, não é? Aquilo que sobrava, conseguia vender. Tinha que dar aquelas tantas medidas ao senhor e eu. Pois, a quem lhe dava ao dono das terras. É nós trabalhamos para aquecer. Éramos os escravos. É verdade. Dos outros. Não é mentira, porque os donos das terras, ainda por cima, pronto. Você, imagina, cultivava uma terra de um hectare, digamos assim. Cultivava uma terra de milho, batatas de um hectare, por exemplo. Já tinha umas medidas certas, tinha que entregar ao dono. Tínhamos que dar aquela quantidade certa. Pois, é isso. Se calhar um animal... Era 50 alqueires de milho. Veja lá para tratar 50 alqueires de milho. Aquilo tinha que trabalhar, não é? O que trabalho dava aquilo tudo a fazer. E o resto era ficávamos com ele. E se sobrasse, imagino que era um ano mas neste tempo havia para aí muito moinho. Pois já vi. Olha, assim estava tudo cultivado, como você dizia há um bocado. Agora não, nem há milho, nem há milho, nem há moinhas para o moer. Pois não, é verdade. Porque, senhor, agora... Agora a farinha vem do supermercado, não é? Eu não sei, vem lá dos outros lados. Pois. Mas olha, uma coisa que já aqui passámos, e que era antes, então o senhor não chegou, nessa altura não chegou a cumprir o serviço militar? Não, não cheguei a cumprir. Olha, teve sorte. Sorte, é o que é, não é? Mas você ainda viveu, já agora também perguntar esta questão, porque se você nasceu com 91 anos, ainda viveu durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Civil Espanhola. Lembra-se de alguma coisa desses acontecimentos? Era de Espanha, ou que era? Sim, da Guerra Civil. Era Salazar, era o Franco. Exatamente, e eles davam-se bem, ainda por cima. Eram amigos. Livros da guerra, mas livros da fome. Pois era. Ouvia essa... Havia. Olha que interessante, é verdade. Livros da guerra, mas não os livros da fome. Da guerra, da Segunda Guerra Mundial, não é? Pois, agora esta também é outra. Esta e passaram fome. E passaram fome nessa altura. Vinha, no tempo da guerra, calhou a ser uma grande sequeira, talvez como o gravaio. Pois, não havia... uma grande seca, não é? Uma grande seca. E vocês na altura também viviam, quem vivia dos campos, como era o que acontecia aqui, pois não havendo água, era complicado. Pois era. Eu lembro-me, chamava feijões coloniais, rígidos. Feijões coloniais? Chamava sacos de feijão que vinham de lá de fora. Pois. E a gente... Vinham rígidos. Tinham que os cozer. Para os cozer, demorou a cozer. Pois. Não era uma altura muito fácil também, não é? Não. Não comia, assim, se calhar fome... Come-se mais, estrago mais para agora do que naquele tempo. Era outros tempos, claro. Não havia tanta padeira. Não comiam aquilo que queriam, não é? Mas comiam, tinham sempre comida. A gente só comia aquilo que se criava no campo. Pois. Onde queriam. Pois, então, é isso. Os porquitos. É isso, e não havendo água é sempre... Bem, mas isso acho que foi... Veio umas fases, ainda, não é? Ainda não estava eu a tomar conta da... ainda estava eu em casa do meu filho, pai, acho eu. Sim. Nessa data. Muito bem. E agora falando em relação a Penalva da Alva, uma terra onde você sempre viveu, você nunca algum dia emigrou? Teve lá fora, não? É? Se foi para o estrangeiro alguma vez? Não. Não trabalhou? Então sempre viveu? Foi sempre. Sempre viveu por aqui, em vários sítios, mas sempre viveu por aqui, por Penalva. Foi sempre aqui à volta. Muito bem, podemos falar então de Penalva da Alva. Na altura, quando você tinha essa idade, depois de casar, 30, 30 e poucos, havia muitas tabernas em Penalva? Pelo menos eu conheci lá umas 3 ou 4. Havia alguma... Pois, na altura... Havia lá, mas havia muita gente. Sim, e muita mocidade, não é? É, havia, havia lá umas 3 ou 4 tabernas. Agora só o café rito e chega. Sim. Para abastecer nova. Sim, também há menos pessoas, não é? Há menos pessoas. E havia mais população, pronto, na altura. É, havia muita gente. E que profissões, está para além do cesteiro, o senhor António, e havia de haver por aí mais, que profissões mais assim é que havia em Penalva? Para além das pessoas trabalharem na agricultura, claro. Então, mas... já havia carpinteiros, havia ferreiros também. Ferreiros. Também da houve, também isto já acabou. Havia o Oliveira, mas esse, fazia os trabalhos e ferramentas e tudo, mas já isso já lá vai. Já. Claro. Não, mas é interessante perceber que profissões antigas é que haviam, hoje já não há, não é? Ainda continua você aqui. Vinham para aí as pessoas de fora soldar os regadores. Pois. Essas coisas assim. Sim, para ajudar na agricultura. Agora, isso passou a não haver. Sim. E na altura... Também ainda havia alfaiates lá em Penalva. Também ainda houve alfaiates? E latoeiros? Latoeiros vinham cá, era de fora. Nem fosse para fazer os alambiques. Ah, isso é lá em cima, na Catraia. Aí é que se... Eu se calhar estou enganado, mas agora também tiro essa dúvida. Latoeiros não são os latoeiros que fazem os alambiques? Não. Não, isso... Os alambiques é com cobre, não é? O alambique é só cobre. Pois. E latoeiros é lata. Pois é isso. Se calhar estou tem uma espécie assim de uma solda própria para soldar uma coisa qualquer em latas. E já agora, Sr. António, aproveitando que estamos aqui com uma pessoa que nasceu mais cedo, não é? Não vou dizer mais velha, mas que nasceu mais cedo, perguntar-lhe como é que as pessoas ocupavam o tempo, nessa altura, no seu tempo de juventude, 20, 20 e poucos, 30, ou seja, trabalhavam muito, também tinham pouco tempo livre, não é? Trabalhavam muito, mas quando tinham algum tempo, como é que as pessoas ocupavam o tempo? Falou-me aí há bocado dos jogos tradicionais, no areal. No tempo, passava o tempo... Não havia luz, não havia televisão. Luz, havia aqueles jogos que a gente passava o tempo aos fins de semana e aos domingos. Pois, era isso. A malha, jogavam à malha? Havia diversos. Era... A malha também, mas foi mais tarde. Era o jogo da bilharda, era o peão. O peão. Era a cavaca. A cavaca, essa não sei, qual era? A cavaca, porque era assim um tracito, punha-se uma pedra ou o que era, punha-se aqui umas moedasitas, e se fazia assim. Para as moedas irem para a frente. Olha, que interessante. Caras ou cunhos. Ah, pois, que era os dois lados da moeda, não é? A moeda ia para aquele lado e eram dois a jogar. Um queria caras, outro queria cunhos. Pois. E quando da maneira que ficavam as moedas, saía aqui. Ganhava. Exatamente, olha que interessante. E o peão, era você que o fazia ou compravam nas feiras? Eu mas era melhor comprar os feitos. Pois, se houvesse moedas para era isso. Era mais torreado. Se houvesse dinheiro para isso. Olha, lançar o peão foi para acaso uma coisa que... Eu também já joguei o peão. Sim, até muito bem, era mais um jogo de rapaz. Muito bem. E por exemplo, nas datas festivas, como era o Carnaval, por exemplo, sem eletricidade, como é que se organizava e realizavam as festas? O Carnaval era a gente arranjava os caixotes, umas latas... E batia. Era só fazer barulho. E dava-se volta às ruas. Havia os tipos que se mascaravam. Sim, claro. Era uma brincadeira. Era já um palhaço, amarravam-no ao pelourinho e depois era batizado naqueles bailes do Areal lá na casa. Mas os bailes, pronto, mas era aí que eu queria chegar. Mas os bailes, então, se não havia eletricidade, como é que metiam música, por exemplo? A eletricidade, como já disse, agora dia era com aqueles candeeiros de carboneto. Sim, sim, sim. Caga isso era luz, mas por exemplo, para ligar a música alta, não havia música alta, havia a concertina e cantavam alguém, sei lá. Cantava, toda a malta cantava. era concertinas, realejos, e assim. Que giro. Era assim de boca. Exatamente. E... cantassem alto, não é? E o pessoal dançava. E a malta ali andava à volta. Exatamente. Olha, uma coisa que lhe queria também perguntar, Sr. António, que se ainda se lembra, ainda hoje se nota, que havia uma grande rivalidade entre Penalva de Alva e Santo António do Alva, não é? A antiga... Havia, mas isso... alguns cá até para havia bailaricos lá... Em Santo António. Havia cá dois conjuntos de orquestra e, nesse tempo, todos eles já faleceram. Sim. Um ainda era lá de... chamava... E lá já namoro, na casa mais recente. Não era fácil, agora não era fácil. Óbvio, não era fácil antigamente arranjar namoro, porque as raparigas mais novas, não é? Mas as raparigas solteiras, também não saíam assim sozinhas. Alguns ainda lá ficaram. Ainda lá na região namoro, um já morreu, era da minha idade. O outro também chamava... O Sr. António, vou-lhe dizer uma coisa aqui, sinceramente, da sua idade também não há muita gente... que chega à sua idade, ainda bem que você chega, e que chega até mais longe, se Deus quiser. Mas não há muita gente a chegar a... Da minha idade já foram quase todos embora. Pois, é isso, era isso, era isso. Já era foram isso, todos para o outro lado. Isso. E você contou-me uma história que vinham umas senhoras legais vender doces, era em que altura do ano? Era para as festas lá do Areal. Ah? Sei que era uma alegria, andar a poupar umas moeditas para ir comprar lá uns docitos, mas a menos... Não, não comprava nada, era para dar tempo. Está bem, mas pronto. Lá em volta da doceira. Quem pudesse, quem tivesse umas moeditas, que na altura não era dinheiro, não havia muito. Eu vinha lá, era umas lagartas e era uma... Pois, você contou-me outro dia. Uma chamava na Palmeira. E outra era dali do Parceiro, que era. Aí do Parceiro, pois, ali por cima de São Gião, olha, mais uma localidade também. Já vinha lá uma mesa com um sorrito e a volta... Era uma alegria, não é? Ele sempre tinha... As voltas delas, se aproveitavam, mas não aproveitavam nada. Pois, também é verdade. Muito bem, Sr. António, olha, ia-lhe fazer agora aqui uma última questão, que é, você já tem 91 anos, já passou, como eu dizia no início, na introdução, muita coisa. Já viveu sem eletricidade, viu chegar a eletricidade, viu chegar as televisões, viu chegar os telemóveis, pronto, e já viu chegar muita coisa. E hoje estamos em 2022... num mundo completamente diferente daqueles que você já passou, não é? Isso, está tudo diferente. Exatamente. Embora alguns sejam melhores, mais coisas... Era isso que eu lhe ia perguntar. O que é que acha que melhorou? Há de ter melhorado algumas coisas. E também o que é que acha que é pior? Melhor, para o sentido, é esse tempo que temos agora a viver, que, pelo menos, a gente tem liberdade de... Será para toda a gente e tem. Olha que giro. E a gente ia à casa. Então acende logo a luz da televisão e tudo isso. Por ponto será melhor agora. Exatamente. Por outros, sabe que será. Por outros, também há coisas piores, não é? Por exemplo, a questão que você me falou no outro dia dos telemóveis. Pois, hoje os telemóveis resolvem. A gente está aqui e fala para Lisboa, fala para todos os lados. É isso. E hoje já se vê a pessoa no do lado e do outro. Exato. Naquele tempo, eu recordo também, havia cá um que era só de trás da lupa, trazia, é como que era, saia, trazia três pernas, colocava aquilo no chão, metia a cabeça lá dentro, parecia a saia de uma mulher e saía. Saía as trancinhas, já naquele tempo, mas isto já há mais de 50 anos, nada menos. Ou seja, uma câmera fotográfica era quase, meu Deus, para tirar uma fotografia. Era assim desta altura e as mulheres saía. Agora, estes modernos, a pessoa... Pois, são pequeninitas, não é? Isso hoje dá para tudo. Pronto, as coisas evoluíram, não é? Mas trouxe coisas boas e coisas más. Recordo aquilo que você disse no início, que é... antigamente trabalhava-se muito, mas também se trabalhava com alegria, não é? As pessoas eram mais... Alegremente. As pessoas eram mais felizes. E tudo vivia bem. Hoje há muita... Havia muita gente também para brincar nestas aldeias todas, brincar, passar o tempo, farriar. Por todos os lados. Agora também cada vez são menos. Não é? Cada vez há menos... A mocidade tem que ir... Pois. Procurar a vida para outros lados, claro. Porque aqui não se governa, não há cá... Olha, mas aquilo que disse há bocado, muitas pessoas, e cada vez mais se devia ouvir, que é no início logo, que é hoje temos a liberdade de falar o que queremos e para quem quisermos. É. Também tem esse ponto positivo, que vocês na altura, infelizmente... Naquele tempo podia haver uma regata qualquer, os burros ou os outros, havia coisas que lá, divergências entre pessoas. Sim, já era. Roubaste isto, deste-me os burros, deste-me aquilo, chamavam testemunhas. A pessoa para ir ao tribunal a divulgar a causa. Sim. Hoje a gente pode estar a falar claro. E tu gravado. É verdade, não se sabe, não é? É tempos diferentes. Não é tempos diferentes, mas pronto, é importante. E um dos grandes objetivos deste programa também é esse, não só a questão de aprender a sua arte, artes que infelizmente, quando acabar pessoas como o Sr. António, como o seu cunhado Manel, vai haver muito poucas pessoas a fazer. Até porque as máquinas também substituem as mãos, não é? Isso não pode ser por máquina, tem que ser manual. Certo, mas estou-lhe a dizer, mas são feitas outras coisas semelhantes aos cestos, ou que tenham a mesma utilidade. Por máquinas, pronto, e acaba por ser complicado, o que é mau. O objetivo do programa também é preservar estes saberes, estes conhecimentos, mas também falar sobre outras coisas, porque quem já viveu 90 anos já passou por muitas eras, por muita coisa. Já passei por muita coisa. E os mais novos, por muito que até nem achem, têm muita coisa a aprender com os mais velhos. Sobre os tempos, já se passaram de épocas. Eu já me lembro de... Foi o Seclona. Sim. O Tumor Terra. Eu vivi aqui nesta casa. Não tenho um guarda-fatos como tenho lá em Penalva. Em minha casa. Os casacos e a roupa estava... Havia a pessoa do quarto. Punha a gente um cabido, sim, pau. Sim, um pau para segurar a roupa. Para dar a roupa. Só o que me recorda, estava na cama, eu e a minha filha, a mulher, aquilo tudo parecia que estava a dar o vento. Pois, e lá dentro. E cá fora lembra-se de ter estragado muitas coisas? Aqui ainda senti os caibros assim um pouco a estalar. Pois. Mas ruínas, não deu. Pronto, mas já passou por essas coisas todas. Já, o Seclone foi o. Consta-se isso, foi o vento muito. Chamava o Seclone. Sim, um vento muito forte. Havia muito pinhal por todos os lados. E a gente, quando ia passar por ali em lagos, por aquelas, via os pés todos no chão. Não era como agora, não há pinheiros. Agora certo, não há nada. Mas, ou seja, como essas coisas de terremotos, ciclones, também passou por várias tempestades, cheias. Pronto, pois, são coisas que aconteceram, não é? Pois, e tiveram que se passar. Já se passaram por esses carros todos, não é assim? Claro. E você também sempre morou ao pé do rio? Pois, uma última cheia que veio chegou quase ao nível da ponte. Porra. Lá abaixo da sexta-feira, lá está gravado, lá numas pedras, a altura que tomou a água naquele tempo. Olha, isso é interessante. E o Seclone, não havia fogos como agora há neste tempo, porque estava havia tudo arvoredo. Claro. Tinha árvores e tudo estendido no chão. E a gente, olha, teve que se safar, olha. Em 90 anos, olha, muitas coisas boas, muitas coisas más, acredito que não tenha sido. Essas coisas assim já lá vai tudo. Claro, o Sr. António, também é como lhe digo. Lembra-me de outra coisa que se chamava a Aurora Boreal. Ah, ok. Essa Aurora Boreal é como que era. A gente. Era fogo de noite, é como que era dia. Mas aquilo não era fogo, era como que era tudo vermelho. Tudo vermelho. Interessante. Até ainda, nessa lembra-me, até para a igreja rezar, porque jogo-se vai-se acabar o mundo. Olha, e não se acabou na altura, mas vamos ver. Felizmente por agora ainda cá estamos. Isto o mundo vai-se acabar. Pois, vamos ver quando. E o que está a dar-se, os homens não se entendem uns com os outros, aqueles que lá estão na Rússia, que também querem mandar, é como foi o Hitler, a Segunda Guerra. Era dizer, ouvia dizer, Deus no céu e eu na terra. Pois. Mas chegaram a chegar à Alemanha. O problema é que com estas coisas todas muita gente sofre. É, passei-lhe, não é? Tudo bloqueado, desenganado. Tudo ali. Foi ali o campeonato da guerra. Pois. Foi ali é que acabou a guerra. Olha, ainda bem, e que esta também acaba. Sr. António, muito bem, vamos ter que terminar. Muito bem, seria certamente muito interessante continuar com esta conversa, mas quando as conversas são boas, o tempo passa a voar e já estamos a chegar ao final deste 20º programa. Pois, como tiram as outras, eu vou compor desta vez. Claro, está ótimo. Para nós, enquanto projeto, foi um enorme gosto poder ter o Sr. António Júlio como protagonista deste programa. É um senhor muito interessante e simpático, já para não falar da sua arte que impressiona e que, infelizmente, vai acabando com as pessoas. O mundo muda muito, muitas vezes diariamente. Com isto a sociedade esquece, muitas vezes, de valorizar o que realmente importa. O que o Sr. António faz aqui, nesta oficina, é realmente importante. Quero, em nome do projeto, agradecer-lhe por nos ter aberto a porta da sua oficina e ter aceito participar. O agradecimento que nos fez por lhe ter feito esta espécie de entrevista, mesmo com a idade que tem, a nós, enquanto projeto, marcou-nos. Toda a sociedade deve estar mais atenta e valorizar mais todos estes saberes ancestrais. Estes devem passar de geração em geração. Que nenhuma geração se esqueça disto. Esperamos também que tenha sido proveitoso para o Sr. António Júlio ter participado connosco neste programa. Histórias de vida. Vidas com histórias. Quanto ao CLDS4GViver.com da Oliveira do Hospital, vamos continuar no terreno a promover o envelhecimento ativo e a combater o isolamento social das populações mais envelhecidas. As nossas atividades continuam a acontecer todos os dias com esse propósito. Quanto ao programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias, voltamos em novembro, na segunda quarta-feira do mês, com novos protagonistas. Votos de saúde para todos os que nos estão a ouvir e ouçam a Rádio Boa Nova. Histórias com vida, vidas com história. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 horas e às 17 horas. E reposição no último domingo de cada mês, às 4 horas da tarde. Histórias com vida, vidas com história. Um programa CLDS de Oliveira do Hospital para ouvir na Rádio Boa Nova.